imaginando o rosto do moleque. Você é louco. Ah! Não ri. Você é louco. Olha ali na vou viajar, vou sair, vou viver, não, vou. Cara, Rio de Janeiro, pá. Tem que fazer, né? Eu tenho muito pra viver nessa vida que Deus me deu. Lugares pra conhecer que meu povo não conheceu. Quero alcançar onde mais minha mão possa tocar. Quando eu partir que venha milhão de MCs no meu lugar. Ser preto tipo A, minha CNHB. Tá milhão com os audio clan, indo pra CWB. Pode ser uma CG, eu senti da SP. Viajar pra RJ pra fazer RAP. Meu filhote eu vou criar melhor de educação. Poder ensinar os valores que vem do coração. Na missão de se tornar o jogador da atualidade. Meter gol com o Pedro do G. Quer passar com o dia grade. Quero um carrinho simplesinho, um golzinho, já tá bom. Só não quebrando na Dutra quando eu for ver meu santão. A minha dama acordar entre o dedão dizendo amor. Dormi um sono tão bom. Ser melhor do que antes é o que eu quero ser. Poder me complicar, poder me entender. Poder me encontrar pra depois me perder. Dizer que a vida foi tudo o que tinha que ser. Melhor do que antes é o que eu quero ser. Poder me complicar, poder me entender. Poder me encontrar pra depois me perder. Dizer que a vida foi tudo o que tinha que ser. Eu vou ser mais e tanto faz, se isso custa um tempo. Vou fazer por merecer cada rolê e momento. Tô na paz, com quem faltou com a etiqueta. Tanto amor no coração que deu-se espaço pra treta. Preciso me libertar, tantos mano que eu quero levar. Uma mochila, um CD e já tá bom pra danar. Eu quero purificar, eu quero me equilibrar. Eu quero céu, quero mar, na hora de legalizar. Eu tenho fé que esses moleque um dia vai me salvar. Eu tenho dó de quem pretende um dia nos atrasar. Vai tá com o zóio brilhando quando ouvir meu CD. Pensando esse cara aí é o que eu queria ser. Eu vou sem guerra com quem quer guerra. Entre os homens atacante que não faz gol. Parceiro morre de fome. Aliás, quem vai chegar com aquele bato rápido? Porque a novela tá acabando e meu Santos vai jogar. Ser melhor do que antes é o que eu quero ser. Poder me complicar, poder me entender. Poder me encontrar pra depois me perder. Dizer que a vida foi tudo o que tinha que ser. Melhor do que antes é o que eu quero ser. Deixando as coisas acontecer. Poder me entender. Poder me encontrar pra depois me perder. Dizer que a vida foi tudo o que tinha que ser. É vida, cada momento é vida, mano.